E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir, programa... Não podia parecer animado, não. Eu acho que ia parecer alegrão, né? Olha, não sei do que, abaixa sozinho o microfone. Lá, lá, lá, lá, lá. Que o Márcio, ele quer... Afonso. Afonso. O Márcio quer parecer animado, né? Meia-noite. Meia-noite, dez quase. Dez pra meia-noite. Ah, vou ter que falar isso... Mesmo se não for pro ar agora de ser dito nessa parte. Assim, fala. Acabamos de assistir o Danilo Gentili, entrou uma piada minha. A piada do horário político é do Afonso, hein, gente? 1h25 de show, entrou uma piada minha. Horário político aquele gratuito. Aquele gaguejou. Aqui não funcionou, era dele. Do horário político gratuito, que era pra pobre. Muito bem, então aqui do meu lado, Afonso Padilha. Nossa, que animado você tá agora. De novo, Márcio. Aqui do meu lado, Afonso Padilha. Aqui da minha frente, Thiago Souza. Do meu lado, Márcio. Ah tá, só eu que tô patrão. Ah tá, vamos de novo então. Do meu lado, Márcio. Ah, eu que esqueceram de mim. Ai, meu Deus. O tema de hoje é um tema muito legal. Um tema animador, um tema que veio pra ficar. Que seria um... assim como o Plínio. É que agora tá na moda. Celebridades sumidas. Ou celebridades ou cantores de um sucesso só. Ou seja, aquele cara que fez sucesso, foi no Gugu, foi no programa do... Fofão. Léo Jaime. Foi no programa do Gilberto tá Barros. Música famosa aí, velho. Você lembra que o Gilberto Barros fazia aquelas competições só com subcelebridades? Sempre levava uns carinha... Que tinha um tubo, né? Brincadeira do tubo. Então, exatamente. Então, hoje é a vez deles brilharem aqui no nosso programa. Brilhar não é bem uma palavra que dá pra usar. Podemos começar? Porra, já não tinha começado essa merda? Você não tava gravando ainda? Então tá, vamos lá. O leão do Brasil, né? Tá certo o máquina. Quem fala, tá certo o máquina. A máquina da verdade, né? O pior que ele sumiu. Ele é um que ele sumiu, é um, né? Ele caiu no ele ostracismo. Tá na, tá na geladeira atrás da cicareta. Ele tá num ele freezer, tá lado, no cabe. É. Na geladeira. Como é o nome daquele quadrado? É freezer? Putz, se eu soubesse, não ia dar uma piada boa. Débora Rodrigues. Lembra que era sem terra, que foi pra Playboy? Na geladeira, Débora Rodrigues. Vocês lembram dela, gente? Não. Consu, Arno. Sério que você não lembra dela? Não, Débora de nome, não. Lembra? Aqui era uma sem terra, aí ela fez fantasia, ela foi apresentadora. Isso. Ah, ela foi a Débora! Que agora ela é. Márcio, Débora! Ai, Afonso! Não, a ela, Débora. Ela fez novela? Não. Ela foi sem terra e daí ela saiu, sem terra, aí virou uma apresentadora, apresentadora de programa. E depois ela fez Playboy e agora corre pela Fórmula Truck. Ah, Débora! Não, nossa, não sei. Eu não sei quem é, não juro sei. Por Deus. Qual música ela cantava? Não, ela não era cantora. Então não sei. Então tá, outra pessoa que sumiu, Mãe Diná. Mãe Diná, todo mundo conhece. Tá, e essa sumiu. Ela devia ter adivinhado o futuro dela, visto que ela não ia sumir, né? Não, mas ela adivinhou. É que ela errou. Ela não era tão adivinha assim, né? Não, ela não. Falando um pouquinho de televisão, Silvia Pfeiffer. Grande Silvia Pfeiffer. Grande mesmo, ela tinha 1,84m. Que é. Oi? Hã? Ela tinha 1,84m. Porra. Eu tenho 1,84m. Não, tenho 1,80m. Mas quem que é Silvia Pfeiffer? Puta, ela fez, fala da antiga, né, cara? O nome dela era Pfeiffer. Pfeiffer, fez ela mesmo. Com P, ela fez Torre de Babel. Acho que fez. Ela fez, ela era a torre. Ela tinha 1,84m, ela era a torre. O apelido dela, né? Era Babel. É, Luciana Vendramini. Ah, grande. Luciana Vendramini. Altos. Ah, ela saiu de novo. Ela saiu de novo. Paparazzo, ela saiu. Então, não é gostosa, não aparece papel. Tudo, né? Eu toquei, essa daí não é esquecida pelos homens, pelo menos, jamais. Só depois que eu termino de tocar uma, deu. Procura esquecer. Momentaneamente. Macaulay Culkin. Esse esqueceram até no filme, né? Que eles esquecer depois. Como diz o Pedro Lemos, esqueceram de mim um. Esqueceram dois, beleza. Cara, tem, moleque tem cara de viadinho. Três. Peraí. Quatro. Cara, cadê o conselho tutelar? Toma uma atitude. Macaulay Culkin. Quem é o Macaulay Culkin? O irmão dele fez um filme. Agora. Irmão do Macaulay Culkin? Irmão do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim, 32. Cadê meu irmão? Ele, só... não, ele fez um filme famoso até. Só não chegou a lançar no cinema. O Macaulay Culkin fez Meu Primeiro Amor também. É, o Macaulay Culkin foi amor de querer. Aí fizeram Meu Primeiro Amor 2. Então é o segundo. É. Era o segundo amor. O Coisa fala essa piada também. Nossa, o Cláudio Torres faz essa piada. O Murilo Gun, o Edson Duave, o Pedro Lemos fazia, o Pedro Lemos falou de filme. Piada universal. Mas eu vou fazer também. Vou fazer no Twitter. Amanhã. Não, vou lançar primeiro no Twitter. Foda-se, pode lançar. Vou Oxe, deixa eu fazer, só tem 5 minutos de texto. É, vamos fazer essa. Tiazinha. Nossa, também tem. Lembra do H? Suzana Alves, o nome dela. Ela virou evangélica, né? Por isso que ela tá. Tá nesse jeito. É o pastor que vai comer. Nossa, eu queria ser o pastor. Queria 10% dela. Pô, e junto. É bom, hein? Nota aí. Vou anotar essa. Anota amanhã aí. Eu lanço. De repente. Gente, feiticeira. Feiticeira. Joana Prado. Só gostosa, tá falando, né? O punheteiro. Você pegou. Nossa só... senhora. A feiticeira. Mas eu preciso que também ver como o pessoal esquece. Quem? Eu jamais. Eu nunca vou esquecer. Hoje eu procuro só. Quando eu tô casado, quando eu tiver casado, eu vou estar lembrando dela ainda. Tirando, antes da Grazi do Big Brother fazer a Playboy, a da Feiticeira tinha sido a mais vendida de todos os tempos no Brasil. Ah. Até que veio a da Grazi. Claro, fez mágica, né? Luiz Ambiel, a menina da banheira. Nossa, Luiz Ambiel. Oi, gostosa, oi, ela fazia. Uga, ela foi uga, no. Uga, uga, uga, uga. Tá, tá. Ela foi no, na Casa dos Artistas. Ela participou da Casa dos Artistas. Ela participou. Nossa, uma cena que eu lembro dela. Delícia! Desculpa, tô desligado. Uma falei isso. Uma cena que eu lembro dela era o filho do Carlos Alberto de Nóbrega. Não. O filho do Carlos Alberto de Nóbrega e ela na banheira. E ele tentava de todo jeito tirar o sutiã. Chegou uma hora que ela parou a brincadeira. Ela parou, ele tá tentando tirar meu sutiã. Tipo assim, daí eu cara. Deu? Deu. Sério que ela fez isso? Fez isso. Tem. Mas mostra peito. Né? Um pedacinho, pitando naquela aguinha. Tá bom, assim. Já. Tá certo, como inspiração. O suficiente, vou terminar. Kleber Bambam. Kleber Bambam. Kleber Bambam. O cara atirou de tudo quanto é canto. Foi na turma do Didi. Cantor. E agora ele é empresário de funk, eu acho. Alguma coisa, alguma porra dessa. Tá como que era o nome da boneca dele? Maria Eugênia. Louca. Pô, meu boneco. Representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia. Ela tá 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui. Mas pra mim ela representa muito aqui. Oh, meu Deus do céu. Falta a cabeça. Oh, meu boneco. Falta a cabeça só. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia. Deus quiser. Ele chorou um monte, foi mais engraçado. Até o... E ganhou por causa dessa coisa. Por causa disso. Eu sem me coitado, se ele soubesse, tinha escrito agora, né? E o cara. Que dá 2 milhões. E o Felizardo, que deixou. Ah, eu lembro do Felizardo. Grande Felizardo Souza, né? Foi o cara que deixou Deixou a Ellen Rocha solteira. O Ricardo Mac, o cigano. Cara de idiota, cara de. Parece que tem síndrome de não. A interpretação dele é a mesma. Feliz, uma triste. Cabeçuda. Cara de idiota da porra. E agora ele separou dela, ah, né? Separou, agora? Nossa, separou. Não, vai pegar uma daquela. Ellen Rocha, que eu não sei se você sabe, mas eu já namorei com ela, né? um pouquinho antes dela entrar na Casa de Artista, de 1998 a 2000. Mas tive que parar, né? Ah, é? Por quê? Porque... Ler. vamos agora para a área da música. Só tem duas áreas, né? Música e outros. Outros já foi, agora vamos. Outros já foi, agora vamos pra música. Rosana. Como uma deusa. Grande Rosana. Uma deusa. Só fez essa música, essa mulher só fez essa música. Puta, eu vi com. Você me mantém longe de mim. ninguém sabe mais, né? Só sabe essa parte. Sabe? Como uma deusa, você me leva além. A Rosana, grande Rosana, hein? Rosana que cantou. Rosana nas alturas, né? Como uma deusa, não sei se eu já falei aqui. Ah, não, tinha uma música dela muito famosa. Ah, qual? Não, mas qual que é? Ah, não sei se você sabe, foi eu que escrevi pra ela. Você escreveu? Eu que escrevi pra ela. Você estava comendo uma deusa. Foi meados de 98. Nossa, a música estourou em 87. Não, mas eu escrevi em 98. Ele tá falando da versão remix. 98 dias pro início, tá de 86. Tá pancadão 2000, né? Então foi meados de 86. Mas parou. Eu falei, até o início de 88. Mas eu mas tive que parar. Tive que parar porque ler, né? Não tinha rima. Ah, você viu o novo sucesso que ela tá vindo, né? Como uma. Eu ouvi ontem. Remix, versão remix. Como uma deusa, deusa, deusa, você... Ah, pode ser que eu acho que vocês não vão lembrar. Patrícia Marques. Ah, Thiago. Você sabe, eu trabalhei com a Patrícia Marques. Trabalhei com a Patrícia Marques, isso que o Afonso falou, completou ele pra trabalhou, mim. Trabalhou, lembra? Eu tava junto. Lembra? Ah? Como é que a gente esqueceu ela que a gente conheceu? Ah? Formou essa amizade que vem até Marques, hoje. Patrícia. Meados de 88. Patrícia, né? Começo de 91. Patrícia Marques, uma música muito famosa. Patrícia Marques marcou qualquer, Márcio? Não, eu não tenho a música aqui. Só ué, teve uma música que estourou. Não, ela é cantora, ela era do Trem da Alegria. Trem aí da ela, Alegria. Ela foi fazer uma carreira sola e estourou eu uma música e. O Trem da Alegria pra casa antes. Mombag. Pessoas que sumiram. Débora Brasil, que é aquela primeira. Débora Marques. É o Marques. Que a primeira, a primeira, a primeira dançarina do Tchan, Moreninha. Nada! Ordinário! Olha o Kibe! Débora Brasil, que sumiu. Ah! Olha. Débora Brasil, ainda. Ela recebeu esse apelido, sabe por quê, né? Eu também não. Débora, qual que era a música que a Débora Brasil cantava? Não, ela era dançarina. Ela era dançarina. Qual programa você tá gravando? Sabendo. O da Marina. Ela era dançarina, ela era, começou junto com a Carla Pérez. Tá certo. Que depois ela saiu e entrou a Sheila Carvalho. Ah, uma boa troca, né? Ela era pretinha, né? Exatamente. A Débora Brasil, né? Pretinha? Ela era pretinha, pretinha. Economizei tinta aí, hein? Economizei tônia. Econômico, é isso? Economizei tônia. Virguloides. Nossa. Bagulho no Bumba. Bagulho no Bumba. Não, Virguloides só foi. Essa foi foda, bumba, né? Não ando mais. Acharam bagulho no... Chevette velha deles. Biscatunga. Qual que é? Biscatunga. Biscatunga. É Chevette velho o nome dessa música? Não, não. Chevette velho é outra música. Qual que era mais uma famosa dele? Eu tinha o CD dele, não lembro agora. Virguloides. Sério, você gostou de... Ah, Virguloides é legal, cara. Não, misturou bem o pagode com o rock, né? O rock. Eles começavam com o pandeirão, de repente vinha a guitarra. É, eu lembro... onde estão hoje. Lá na... Você vê como misturou tão bem que eles estão em casa agora. Assistindo tudo junto e misturado. Nossa, foram assim tem tantos que eu fiquei impressionado que eu fiquei sabendo hoje que vai sair o filme do Belo. Jesus Cristo. É uma falta de criatividade, né? Vai fazer o Belo? Vai fazer o Belo. Nossa. Mas também com aquela beleza deles, vai fazer o Belo, né? Ia estranhar um pouquinho sempre, sei lá, Missão Impossível, né? A gente falou desse grupo há uns tempos, acho que no Periquitum, lá na música do coisa, que foi As Meninas, que estourou meninas. Com uma música só. A senhora. As meninas estão. Vamos ser sinceros, já tá um pouco passado, já viu a senhora. Já deu e pra elas. E elas lembram a música dela. Não, elas não cantam mais. Qual que é o sucesso dela? O Alzheimer. O novo sucesso dela. Parkinson. Esqueci. Parkinson aí, vulgo treme-treme. É Parkinson. Parkinson, vulgo treme-treme. Caralho. Ai, sempre fica o resquício de risada, né? Tipo, a gente sempre ri mais, tipo. Ai, meu Deus. Cravo e canela. Cara, você que é pagodeiro. Você que é pagodeiro, que música cantava Cravo e Canela? O cravo brigou com a rosa. Mas em ritmo de pagode, né? Lá vem o negão. Lá vem... Ah, eles cantavam Lá Vem Cravo e Canela. Eu pensei que era o Milko Bar que cantava essa música. Milko Bar. Eu fiquei pensando, cara, ele inventou um negócio. O Milk Bar, lembra do Milk Bar? Que então, a propaganda era lá, vem o negão, vinha um bombonzinho. Uhum. Assim, alguém mordia a cabeça dele e acabava. Acabou a propaganda, sim. Cravo e Canela, Cravo então. E Canela. Cravo fez. E Canela, né? Cantou Lá Vem o Negão. Cheio de paixão. Ah, estão vindo com uma música nova, né, Thiago? Qual? Thiago, você sabe qual? Cravo e Canela, estão vindo com uma música nova. Com uma música, não sei se qual nova? É, qual? Lá Vem o Negão. Cheio de paixão. Ah, é? Vai pegar, hein? Eu achei. E foi engraçado, porque um dos maiores sucessos dele, não sei se vocês se lembram. Qual? Sei lá, Vem o Negão. Ah, do Cravo e Canela? Do Cravo era. É, Cravo. Mas no começo, canela. É, Irmãos Cravinhos ainda. Eles pensaram em colocar esse nome e falaram, não, esse nome não vai pegar. Eles não precisavam de. Eles precisavam de Akinase, né? Parafraseando Marcelo mesmo. MC Leozinho. MC Leozinho. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar. Agora vem a parte poética. Vem viver esse sonho que eu te proponho. Até suponho, vai se apaixonar. E essa alegria que contagia na melodia que nos faz dançar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar. Agora vem a parte poética. Eu viajei no seu corpo, delirei no seu osso, delirei no seu corpo só pra te ganhar. Deixa a chance, quem sabe esse lance vai virar um romance e a gente vai namorar. Pensa em beijar, é o melô do cara que não comeu. Ela só pensa em beijar. Mas é por isso que ele tava puto, ele fez a música puto. Ô filha da puta, ela só pensa em beijar. Fomos, é. Vini! Vini, meu Deus. Nossa, que lindo, pelo amor de Deus, cara. Nossa, cara, como é que ele conseguiu, Marcos? Essa foi foda. Mas tem que ser o nome do programa. Repete, Afonso. Vini, Vini e Vinci. Vinci, né? Vinci, é. Vinci. Vinci. Mas o Vini teve mais músicas famosas aí. Ele teve. Luísa quer mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Não, não, tem mais um aqui. Tem mais um. Era. Mexe a cadeira. Ele teve mesmo. Ele teve, mais... é que a gente não lembra que foi muito sucesso. É que essa desses foi muito todos sucesso. Eu me lembro muito daquela é que essa mexe foi sucesso, a cadeira. Lembrando mesmo. Bross. Xuxa requebra, ele participou. Bross. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. Não era esse? Cantava. Caralho, velho, você não sabe essa música. Música? Era essa música. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Só essa. Só essa. Não, o Bross foi essa. E o Ruge. Calma, tá lá embaixo. Ah, desculpa. Ah. É Afonso. Ah, eu. Obrigado. Se esse nome é porque o Thiago tá lendo aqui, então ele não seria desleal. Desleal, não nada a ver. Lobega. Lobega. É brega. Não lembra a música? Não lembro. Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody's done, done, done, done. Não ajudou. Não lembrei. Tá... Ah, number 5, Thiago. Afonso, o que, que a gente faz, Afonso? Number 5 quer dizer número 5. Carrapicho. Bate forte o tambor. Aí tive. Me ajudou muito, hein? Aí tive. Carrapicho. Carrapicho fez sucesso na França. Bate forte o tambor. Fez sucesso na França, os caras. Ah, assim, Carrapicho, né? Não era aquele que o francês quer uma música dessa. Carrapicho, né? Não era aquela que cantava também. É, bate forte o tambor. Eu quero tique tique tique tique. É, era. Era essa dança aqui. Meu pai balança. Meu pai balança. Você vê que as músicas. Por que as músicas. Pai é, essas músicas só fazem sucesso. Só fazem uma vez sucesso. Porque não faz sentido nenhuma música. É nessa dança que meu boi balança. Que boi é esse? Vaca louca. Mexe a cadeira e bota na mesa. Mexe a cadeira e bota na mesa. Mexe a cadeira e bota na mesa. Como que era? Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Ah, esse daí é o melô da faxineira. Ai. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Não, do Bonnie Clyde. Quase. Bonnie Tyler. Qual que era a música desse? Everybody never really never. Ah, é do Bonnie Tyler, mano. Do Bonnie Tyler. Ah, era uma dupla, Bonnie Tyler? Bonnie Tyler. Era sertanejo. Eles faziam dupla com eles que disputavam na época com Bonnie Sidney Tyler. E Sheldon. Era uma dupla. Ah, essa música é música de zona. Anne Frank. Juro por Deus, cara. Eu trabalhava num lugar, aí morreu na época o Sidney e Sheldon. Quem? É, tipo, Sidney Sheldon, escritor, você conhece? Oh, você lê, né? Você lê, você sabe. Mas não existe o Sidney Sheldon. Não devia conhecer, você falta de cultura da sua parte. Desculpa. Bom, daí o cara morreu, cheguei lá, minha ex-chefe virou e falou bem assim, ah, brinquei, fui brincar, né? Falei, porra, vocês viram aí, tô triste, morreu o Sidney Sheldon lá. É, porra, eu escutava CD dele. Vai falar o quê, essa sua? Daí eu falei, eu não sei que tipo de som ele cantava, ele cantava sertanejo. Ele tinha uma dupla, né? Era Sidney e Sheldon. Morreu o Sidney. Aí ela veio assim, não sei. Só que depois que eu falei pra ela, que eu fiquei constrangido de ficar zoando. Uhum. Aí eu falei, que na verdade ele era um escritor, né? Cara, ela quase me mandou embora, cara, por causa disso. Claro, né? Ela ficou muito puta. Claro, cara. Ela é chefe, né? Tipo assim. Só que um pouquinho antes ela tinha xingado meu irmão, falado, ô Mobral, cadê o tio do Abençoe? É. Pega o galfo lá comigo. Coloca um pouquinho de água lá pra um pouquinho do tamanho, um balde. Não, nem tô afim. Faz um favor, né, Thiago? Ah, balde tá bom, então. Continue aí, continue. Vou pegar um golinho de coca pra você. Tá, vai lá. Pepsi. Afonso, conhece Coca. Conhece TT Espíndola? TT Espíndola. TT Espíndola eu não conheço, mas TT e Neném eu não conheço. Você pra mim foi um sonho. É da TT Espíndola? TT Espíndola. Será que era forçado? Eu nunca vi o vídeo. Será que é forçado isso? Que não, ninguém fala desse jeito. Oi, tudo bem? Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. E assim eu o que sou. E renasceu tudo em mim. De tarô. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. E o surfista prateado lá também fala assim. Não, fala forçado. O Eduardo Mercury, prateado. Se pra mim. Ah, o Mercury, o Fred Mercury. Você passa lápis de olho? É o Kleber que tá com fome, tá? Teu microfone tá ligado, tá ligado. Você tá com essa cabeça tá linda, com a tetinha, tá? Você coça a cabecinha. Coceira na cabeça. É. Qual quilômetro? Por que eu pego um tatu pra coçar? Ah, Pepe Espíndola cantava Pepe. Você pra mim foi um sonho. Quem que é Pepe Espíndola? Ela era bonita. Thalia. Sim. Mariela de Barroso. Ela mesma. La mucha honra. Barroso. Ela casou com um aqui produtor. Aqui no Facetinho, eu tô. Onde que ela... Com quem que ela casou? Com um produtor lá da TV. Casou com o Chaves. Da TV de lá, e ela, o cara era muito rico, aí ela parou de cantar. Tipo, tá cantando agora por. Não parou de cantar. Não. Parou de fazer sucesso. A Thalia nunca mais vai parar de cantar. Thalia tem vários sucessos aí. Tem aquela que. Daqueles era que ela foi tempo de novela. Maria de Lobar, eu sou. Não sei se vocês viram. Maria eu não, que eu tenho assistido a novela, mas. P.O. Box. P.O. Box. O que é que essa garota tá querendo me dizer? I love you, chuchu. Nesse boco. Vai tomar no cu com essa música que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa música, o nome dessa música é Ornitorrinco. Não tem nada a ver uma peça com a outra. Moriteria. Igual a sua piada. Igual a sua piada Ornitorrinco. Oh, para pra pensar. Canta um pedacinho, Thiago. Eu não sei essa força, sei eu. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Toma vinho português. Eu entendi, tá no navio português. Não, é toma vinho. Nossa, essa música foi descobrir só agora, mano. Essa, agora que você vai você cantando. Essa música é a música do Léo, você vai montar como você quiser, né? Depois de P.O. Box, nós temos o grupo Raça Pura. O grupo Raça Pura. Pagode, hein? Vai lá, Afonso. Grupo Raça Pura, cara, o cantava. Pinto. O pinto do meu pai. Já procurei de novo. Nossa, deu uma escapada. A baqueta escapou. Tocava bateria, né, Thiago? Disse. Já tocava coreia. Eu com o toco tocando bateria. Chupa, chupa. Ah, vocês estão falando do grupo Raça do Brasil, né? Raça pura. Raça pura, sabia? A Raça do Brasil cantava. É. Ah, não, é a Razão Brasileira que cantava. É. Vamos pro próximo. Lembrar da música. Braga Boys. Ah, lembrei. O amor faz a gente enlouquecer. Braga Boys. Para dançar isso aqui é bomba. Foi o Rebolation da época. Foi o Rebolation da época. Foi o Rebolation ou foi o Papanamericano? Papanamericano. Só o único sucesso desse cara é que vai cantar também. É. Até porque o refrão é fraco, né? O refrão não vai pegar, não. Ah, que bom. Papanamericano. Finkabout. Finkabout, vai tomar seu... Coisa de maluco, eu dei a chiclete. Ah, os caras lançaram... Você vê que eles têm um livro. Eles fizeram essa música, eles fez sucesso, eles lançaram um livro. É Coisa de Maluco, não. Ele fala de política, tudo, também é uma bosta. Foi o único sucesso deles, nem fez sucesso. Ele. Finkabout. E eu li. Mas deu o James Blunt. O que, que é o James Blunt, cara? Ah, beautiful. É, também. Não, o James Blunt, todas as novelas tem uma musiquinha dele. Todas. Eu já transei. Quem é transando? Ó, isso eu daqui? Já transei, eu já também. Tô escutando. Também. Mas me isso deu daqui? Uma dor no cu. Eu acordei aquele dia com a cabeça do pau inchada. Tá, desculpa. Yahoo. Yahoo é do bem Yahoo. Nos anos 80. Tá. Tinha aquela música. Você vai lembrar que você fez quando faz amor, se olha no espelho. Ah, sim, se lembra de motel. Você. Que mais? Música de motel, né? Quando faz amor, se olha no espelho. Na cama redonda, alcança o sabonete. Será que você ainda se lembra de hidro? Vai transbordar. Ai, tá quente demais, queimei meu saco. Afonso, o grupo. Tem coisa pior do que você entrar lá e tá fervendo pra você queimar você o saco. Queimar o saco. Ai, caralho. Você entra rapidinho. Tá? É, ele chega. Cara, ele chega a esticar. Fica aparecendo a cara da Marina. É, não funciona. É, não funciona. Ele saído na outra. Quis dar mais um punch. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Filho do Zico. Zico, o qual hoje está saindo do Flamengo, né? O Dico saindo. O Dico? Quem que é Dico? Só no sapatinho fez mais uma música de sucesso que ficou na cabeça de todo mundo. Uma música muito boa. Qual era a música? Só no sapatinho. Ela chega andando de repente, cada vez mais atraente, com seu jeito sensual. Ela tem um medo, só quer te mandar no meu pai. Tinha que ter uma paradinha, já que falou sapatinha, faltou meio. Né? Era da. Essa música, sabe qual novela foi? Na Torre de Babel. Torre de Babel. Que tinha aquela. Salgadinho! Lembra? Não. Não? Então. Torre de Babel que tinha. A mulher fala, vai matar a Sandrinha. Aham. Né? Uhum. Que era a volta caiu, do Jamanta, né? Que o Jamanta já tinha participado de outra novela. De outra novela, né? Pra você ver como... Nossa, ele participou de três novelas como Jamanta? É. Acho que foi. Depois ele fez uma outra última que tinha... Ele era... Trabalhava no ah, não. Mecânico. Então essa era a primeira. Eu lembro de duas. Explosão num caminhão, não foi? Que tava dentro de um shopping? Não. Esse foi o Toninho da Renovar. Uma explosão de ofertas. Nossa. É, Luca. Tô nem aí. Pode falar do seu... A Luca não cantou mais uma música depois? A Luca participou da Fazenda, não foi? Eu quero ficar certo de tudo que era Dani certo. Carlos. Dani Carlos que participou da Fazenda. Ah, então... É, mas... Nossa, uma coisa liga na outra. Eu corrigi você, Márcio. Não, tá certo. Puta, isso daqui é dos anos 80, eu não vou lembrar nem da música. Então fala só pra você. Sara Jane. Sara Jane. Pô, ela é filha da Baby Consuelo. É. Pelo nome, né? Porra. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha. Vamos abrir a roda. Ainda descer. Vamos abrir a roda. Melô do Comic Con. Melô do Comic Con. Fogo no rabo. Fogo no danado. Luan Santana. Meio automático, né? Luan Santana. Te dei só te... Ah, não. Foi um sonho de verão. Numa praia. Quatro semanas de amor. Em noite de verão. Luan e Vanessa. O que aconteceu? Sabe o que a gente devia ter feito? É. Ter pego esses caras. A gente, cara. Olha que cara de pau que você vai falar, gente. Eu digo você, né, querido? Porque tem, são os três níveis hierárquicos. Você que é formado em tático, estratégico e operacional. Onde você está? Caralho, hein? Então, pelo menos mandou bem. Me humilhou, mas mandou bem no administrador. Está no operacional, hein? Mas a gente devia ter pego ao fundo de Thiago cantando Luan e Santana. Luan e Santana. Eu pego, tipo, onde que tá? Tá ligado? Ah, tá, mas era muita coisa. Era muita coisa, não. Falta de coisa de coisadinho teu. Beleza. Aqua. Ah, não sei o que é. Sou a Barbie Girl. Não, essa é Sou a Barbie Girl. Foi a Kelly Key que fez, você não. A versão original. Aprenda inglês aqui só no Pode Rir. Barba Cósmica. Quem que é o Barba Cósmica? Baba Cósmica. Baba Cósmica foi a banda que criou... O Barba Cósmica. A é música... Baba Cósmica. A música Sábado de Sol, que depois os Mamonas regravaram. Ah, foi eles? Foi eles que gravaram. Que trouxas, que criaram. O Baba Cósmica. Baba Cósmica. Sabe por quê? Esses caras na história, porque olha o nome, cara, dá pra quem que se sente atraído a comprar um CD Baba Cósmica, olha aí que tu, cara. Ah, é o mesmo que compra Mamonas Assassinas. Não, mas mesmo assim, Baba Cósmica. Ah, Mamonas Assassina. Mamonas Assassina ainda atraente, bicho. Ah, é? Mais do que Baba Cósmica. Ah. Eu achava legal que você tá ouvindo Baba Cósmica. Que esse nome não vai dar certo, porque Mamonas Assassina, nome assassino, tem tudo a ver com os caras estouraram aí, né? E por que esse nome é? Sabe por quê? Por quê? Eu não sei também. Não sei, a mãe de Ná sumiu, não sei. O quê? O callback do caralho. Os Vagabundos. Relaxa, se não encaixa. Relaxa, se não encaixa. O vocalista. O vocalista dessa banda era locutor da Transamérica. Aliás, é o Banana que faz, que é locutor da Jovem Pan hoje. Da Jovem Pan Nacional. Que eu acho que ele faz as duas da tarde. Depois da Pan. Depois da. Do Pânico. Em respeito, ele é um banana. Eu acho que esses caras, quando eles vão assinar um contrato com o diabo, eles não especificam direito, né? Eles falam, cara, meu sonho é ter um sucesso. Um sucesso, ponto. Acabou, vai ter que dar um pro diabo. Um sucesso. Baba Cósmica. Como que ele fala pro diabo? Meu sonho é ter um sucesso, diabo. Fala, como que você quer o nome da sua banda? Baba Cósmica. O diabo... Zé Marta. Tá bom, então. Fala, Cláudio. Aí que surgiu. Kiko Zambianchi. Kiko Zambianchi. Se meu pau não parar de crescer. Ele para de cantar. Vai essa. Até o joelho. É a original, você, né? Colocou aquele dia, né? Coloquei. Sim. Nossa, nem ouvi o programa. Pau no cu, escutei, né? O bobão. É um pau no cu mesmo. Se eu tô afirmando. Não, você perguntou. Não, não. Desculpa. Fiz uma afirmação. Foi aquele ponto de exclamação e um ponto de. Sabe? De razão, né? Kiko Zambianchi também. Aquele redondinho, que é igual a exclamação. Só que regravou a música dos Beatles, né? O Zambiani? Descabulou? Quem? O Zambiani. O Zambiani? Kiko Zambiani, né? Zambianchi. Ah, Zambianchi. Zambroca. Ele gravou Hey Jude. Hey Jude, não fique assim. Ah, ele gravou isso? Nossa, em português. Sabe, eu não sei o que esses caras também têm de pegar música que é inglês e tipo, traduzir e deixar na mesma melodia. Fica uma olha, bosta, quem tá craque fazer essas bandas de tecnobrega, tipo Deja Vu. Nossa, os caras fazem muito. Switch Out of Mine, cara. Eu vou ver se eu acho e coloco. Switch Out of Mine, os caras colocam. Tem a Beyoncé do Pará lá. Sou Beyoncé, né? Tipo, ela troca umas paradas nada a ver, cara. E é uma gordinha, preta, tipo a Preta Gil do Pará. Coitada da mulher. Nossa. Já levou um puta azar de nascer no Pará. E parecia com a Preta gorda Gil. Ainda. Puta, velho. Shaggy. Chá. Mas dá bom. Eu lembro que ela fez parte de uma propaganda da Calça Leves. Eu não lembro. Que daí o cara. Pesades. Eu também lembro dessa música, não sei se vocês assistiram O Segredo dos Animais, que é uma animação que deus animais, eles criam vida. Aí teve uma hora eles que... Eles criam vida? Não, eles começam a conversar na hora que não tem ninguém. Aí tem uma hora que tem uma festa no é rancho. É uma vaquinha, né? Aí tem um rato gordo pra caramba, um rato que cheio de corrente, assim, ele canta essa música, Mr. Bombastic. Lembra do clipe? Era tipo feito com massinha, era um cara meio bombadinho, parecia o... Não sei o que. Então, essa música também, o Shaggy foi a única... Só essa? Mr. Bombastic. Nossa, Khaled. Desculpa, adiantei o punch, mas é Khaled foi sensacional. Ainda tinha entrou um personagem na Praça Nossa. Khaled é brasileiro? Sabia? Teu cu. Lembra que entrou um personagem na Praça Nossa, que era os dois... O Brima, que entrava os dois caras. Ele saía do... Saí, eu fiz o gestinho como se fosse aparecer. Falando em TT e Espíndola, lembramos Pepe e Neném. Pepe e Neném. Oi? Qual que era a música da Pepe e Neném? É que ele falou Pepe e Espíndola. Ah, tá. Qual que era a música da Pepe e Neném? Eu devia ter. Tem algumas músicas que eu coloquei um pedacinho pra tentar lembrar. Vamos tentar lembrar Pepe e Neném. Pepe e Neném. Não vem ficar comigo, baby. Caralho. Horrível. Eu sou louco. E você é horrível. Você. Nossa, ela é horrível, as duas, porque elas são muito. Ela teve o azar de nascer gêmeos e feio. Acho que elas nunca se odiaram tanto na vida. Elas acordam no sul, cara. Também com a consciência mesmo, né? Estão sul. Viver se estapeando. Já tinham se matado. Rose e Rosinha. Eu não lembro nenhuma música. Não, eu lembro da Rose e Rosinha. Eu lembro dela. Elas faziam música tipo de. Ah, dois bichinhos que faziam. Minha de Rosa e o outro de Rosinha. Trocava as músicas pra coisa de gay, assim. Isso aqui. Ah, legal. Rose e Rosinha. Fazia isso. Ah, tem que ser algum que a gente lembre a música. Esses a gente não consegue lembrar. Esses são tão esquecidos que porra. Fat Family. Fat Family. Baby, não vem ficar comigo. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não vou. Fat Family que se separaram porque uma das meninas fez regime, né? Gospel. Não, mas uma das meninas, tipo, começou a briga porque uma das meninas queria emagrecer. Não, eles já não gostam, cara. Eles aí perderam não a graça. Não, agora eles cantam pra Jesus. Pois é, nem ele aguenta mais. Eles gritando. Eles falam pra Jesus, se você demorar. Entendeu? A pegada, se você já leu a Bíblia, você vai entender essa piada. Se você escutou o programa de Bíblia semana passada. Não escutou que o Márcio não colocou no ar. Se você fumou maconha... Não, vote na Marina. Vote na Marina. CPM 22. Sumiu, hein? Quem que é CPM? Qual que é a música do CPM 22? Ah, peguei minhas coisas, fui embora. Não, refrão, não é refrão. Não lembra dessa? Não, refrão. Nossa. Ah, o CPM 22. Nanana, tempo de recomeçar. Acreditar. Qual foi a primeira música que eles... Let's o go mundo da volta. não passo mas, mais tem mais de um sucesso, chegaram a fazer. Não, mas não, mas tem. São celebridades esquecidas também, né? Entre as esquecidas também. Aí esse esquecido demais, voltaram agora. É, tentaram voltar com essa música. Chegou a hora de recomeçar. Mas não, chegou não a hora de gente pronunciar, mostrar seu valor. Não. Hanson. Todo mundo queria dar pro Hanson naquela época, hein? Os três irmãos que devem ter. Eu queria comer o Hanson, porque tinha uma loirinha lá que era show de bola. Queria comer os Hanson, eu acho. Nossa, José Augusto. José Augusto cantava qual música? Puta, de hora estourou muita música, mas eu não vou lembrar, velho. Nenhum. Nossa, muita música. Sim. Não, mas estourou mesmo, cara. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Só que José Augusto cara... cantava. Quem dera ser um peixe. Qual que é um carinha que tava esse dia, tava passando a Record. Um quadro no Fantástico da Record lá. É. Sobre celebridades esquecidas. Sério? Aí tinha um carinha que tem uma vozinha fininha, que era baixinho, parece o Toninho da Renovar, parece que usava peruca. Caralho, eu esqueci o nome. Ah, ele canta várias músicas do Roberto Carlos, foi ele que escreveu. Puta, quem que é o cara, velho? Sampa Crio. Sampa Crio, ele foi legal que ele fazia tipo um rap e um pagode. É, tipo, agora todo dia, toda noite, sem parar, eu vou comer teu cu, bora pra cagar. Eu vou comer teu cu. Qual que era a música mais famosa? Você devia ter colocado um pedacinho, que agora não vou conseguir gravar mais, que eu vou ficar tentando lembrar qual que era a música. De quem? Do Sampa Crio. Não era de José Augusto que você ia lembrar? Também, não é José Augusto. Não, era do Baixinho? Do Baixinho. Mas eu tô renovar? Ah, tá. Lembrando. Não, mas deixa eu lembrar a música do Sampa Crio aqui. A gente espera. Não, de comer assim, senão eu não vou conseguir. Ele fazia essas paradas do rap no meio mesmo. É. Na sala, na cozinha e na pista. Seu corpo ardente misturado ao meu, seguimos incansáveis rumo ao apogeu. Nesse momento tudo é perfeito, não existe nada que nos cause medo. Você nasceu pra mim, eu nasci. Los Hermanos. Voana Júlia. Eles recriminaram essa música. Fez aniversário do meu aniversário da minha sobrinha. Aí o nome da minha sobrinha é Maria Júlia. E meu irmão. Foi aniversário do meu sobrinho? Meu irmão, ele tava bêbado. Aí ele pegou o microfone e começou a cantar. Só pra falar que não tá saindo nada, você tá falando. Ana Júlia. O Thiago tem maneira de ser inconveniente. Assim. Continua aí que eu tô cantando, mano. É, por isso mesmo. Eu não vou continuar. Ah, então cala a boca, então. Deixa eu continuar cantando, então. Se quer continuar, continua. Eu não vou continuar. Ah, então larga essa merda e vai embora, então. Continuar, não vou. Ah, tá. Também vou pousar aqui, só de. Ó, já tô dormindo, ó. Ó. Então, Los Hermanos também. Los Hermanos teve mais banda famosa. Não teve, mas sumiram, né? Terminou? Caralho, cara, terminou mais uns 4 anos. Caralho, não. Nem que são mais Los Hermanos, vai. O nome. São Los Primos. Los Três Inimigos, tem até uma colonia na Charge. E o cara tá pegando a. Linkin Park. Como é o nome da menina? Malu Magalhães. O horrível. Vocalista? O vocalista, Marcelo Camelo. Ela canta mal, não sei. Eu nunca. Só vejo ela faz folk. Não é o problema nem de ser folk. O problema é que ela canta as músicas em inglês só, mas ela canta mal. Que é folk? É um country, o meu é um country americano, assim, tipo. Não, o Thiago Reck que escuta. Hã? O Thiago Reck que escuta de folk. Isso. Linkin Park. Conveniente, usa a camiseta regata, né? Linkin Park. A bermuda Saruel. Linkin Park. Você percebeu que muitas das bandas que estão aqui são bandas... Que eu falei não tem graça? Vocês já notaram isso? Sabe o que eu falo? Porque o programa é meu, eu falo o que eu quiser. Né? Não, vocês notaram que a maioria das bandas tipo que ficaram esquecidas são as bandas que quiseram misturar as coisas. Aquela banda que... Como é o nome? Que mistura... Sampa Crio. Não, é o Sampa Crio é uma que misturou tipo música romântica com rap... Aí tem o Virguloides, que misturou pagode com coisa. Agora, o Linkin Park também. O Linkin Park misturou metal pesado com o Block, com lembra rap. Que o Block quis misturar os chicletes aquela vez também? Que ele pegava um chiclete, tipo... Aí era, tipo, um bicho com outra figurinha. Cara, tô querendo fazer um programa legal. Tô falando sério. Tá no programa errado, então, cara. Então, Linkin Park também. Por que você tá meio deslocado? Por isso que eu tava vendo que você não só deu uma piada. Bonde do Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? Bonde vai te ensinar. Oi? Tigrão. E esqueceu. Esqueceu. Essa? Não, mas ele tinha mais uma. Passar cerol na mão. É a mesma. Assim. Ah, não tinha outra. Vou mostrar que eu sou tigrão. O cara tá falando a mesma música. Tem aquela. Martela. Aí, ó. Quatro músicas já. Juntar tudo não dá uma. Ruge. Ruge. Ruge. Qual é a música da Ruge? Ruge. Essa música era uma macumbinha aí. Tinha uma macumbinha no meio dessa música aí, hein? Enrustida. E você lembra que, tipo assim, geralmente essas bandas colocam mulheres bonitas. Tinha uma que parecia um rinoceronte, cara. Uma muito feia, uma gordona. Ah. Ah, se eu falar o nome, não, esse é muito... Nossa, esse é gay pra caralho. E é com faixinha no show. O que você falou? Ele falou que uma das gordas ela chamava-se... É mentira. Eu falei que tinha uma que era parecida um rinoceronte, cara. Tipo, ela era muito feia. Era a muito... que mais cantava, né? Às vezes, é, sempre é assim, né? Pena que ela tava escondida. Lembra o nome de uma. De não lembro, não de nenhum. Era, não tinha uma que chamava Fantini? Fantini. Fantini, era preta gorda. Serginho e Lacraia. Que fez um Serginho e Lacraia. Lacraia fez o filme pornô. Nossa, cara, que nojo, velho. Eu não vou mais bater punheta. O cara comeu uma Lacraia. O Serginho, eles fizeram umas duas músicas, não foi? Fizeram. Um não sei o que da sua. Só que uma ficou muito pesada. Eu não sei o que da sua garganta. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Tentei baixar, ficou muito pesado. Deu 50 megas. A outra... Minha guinha, pocotó. Minha guinha, pocotó. Só lembra essa parte da música? Vai, vou cara, passar cerol na mão. Ó, terceira música dele. Jordi, a gente tinha falado aquela vez, né? Café com chocolate. Desculpa. Sempre remete. Yeah, yeah. Chico César. Chico César. Puta, eu queria fazer um stand-up com essa música aí. Mãe solteira, que fala das Casas Bahia. Tem é. Mamadeira. Todo dia. O cabelo dele não parecia uma samambaia, né? Parecia uma beterraba. Sabe, beterraba? Das Casas Bahia. Parecia. Mamana... Desculpa. Além de... Nossa, essa banda é horrível, cara. Eu acho. Ah, cara, eu gostava dela. Nossa, eu acho horrível, cara. A banda que estamos falando é Camisa de Vênus. Horrível. Eu não matei Joana d'Arc. Camisa de Vênus é... Eu tinha um vocalista... Uma música famosa. Ô, Silvia Piranha. Uma famosa. A famosa. Agora é famosa. A melhor de todas. Simba Xambó, como é o nome do carro? Não, Simba Laie, essa é da Maria Gadu. Vai ter show da Maria Gadu. Ando ver, sobe uma. Simba Laie. Tomara que ela não caia no esquecimento. Pro pessoal. Ah, não vai, né? Ela lembra muito a canção. Ela dá pra geral. Pro pessoal conhecer quem era a camisa de. Pro pessoal. Você ouviu, Afonso? Desculpa, você ouviu falar o quê? Que ela dá geral dos famosos aí, né? Pra Ana Carolina, pra. Como que é o nome daquela que tem um pé grande que canta? Então é Natal. Simone. Ah, não, esse daí é o outro. Então, eu apareceu um vídeo essa semana no YouTube da Simone caindo. Tipo, ela caiu do palco, que nem foi com o Caetano. Só que ela, tipo, saiu carregada, saiu chorando de dor no pé. Então foi igual do Capitão Inicial. É, do Capitão Inicial foi mais forte. Sério, cara. Ele falou, aí galera, eu vou pular, vocês me seguram. Ele, pá. Parece o Grilo, né? Ele se fudeu muito, né, cara? Nossa, ele se fudeu demais. Nossa, que trouxa, mano. Só pra avisar quem é o Camisa de Vênus, o vocalista do Camisa de Vênus é o Marcelo Nova, verdade. Que é pai da Penélope Nova, que é toda tatuada da MTV. Parece um jacaré. Parece uma revistinha em quadrinho. Nossa, é horrível, cara. É muito feio. Só tem uns peitão, assim. Vamos comer. Daúde. Taca pulga na cueca, tchadinha. Taca pulga na cueca, tchadinha de coçar. Essa pulga é danada. Uma pessoa que sumiu? Felipe Dilon. Daúde. Felipe Dilon. Espirrou o cara da Udi, coitado. É, a musa do verão. Ele tá voltando. Ele tinha voltado, ele tava gordão, tava usando drogas, tava andando com o Dado Abela. Aí foi. Aí ele entrou na clínica de reabilitação e está voltando com tudo aí, com sucesso. Você tava gordão? É, esqueci o nome da música. Musa do Verão vai ser o nome da música. Caralho, hein? Aham, uhum, vai ser, eu acho. Ele, se não me engano, ele tava gordão? É, a musa. Nossa, mas ele é muito tosco, né? Qual que era a primeira é música dele? Oh, aí é, a musa do verão. Essa foi a segunda e última. Qual foi a primeira? Não lembro. Ô, Faustão, vim com a música nova aqui, Faustão. Segura a onda aí que eu tô com a minha música, Faustão. Falava assim? Nossa, cara. Falava assim, perto de mim, eu dava um murro na cara dele. Cara, o Marcio falou, quase bati nele. Deu uma raiva, quase bati nele. Não tapa na orelha dele. E pra fechar nossa listagem aqui... Daúde. Atim, Daúde. É mesmo. Uns 50 minutos de programa, gente. Pra fechar nossa... Nossa. Na palma, hein? Passa aí na palma. Netinho, mas oh, não. Mila, é. Mil e uma noite de amor com você. Na qual praia, que foi o outro do Netinho? No varol apagado, no morrinho abandonado. Oh, essa música era legal, vai dizer. Eu achava massa. Ali o vento passar, minhas estrelas caindo e ver a noite passar. Eu e você. Qual que era a outra dele? Ele tinha mais uma famosa. Que eu também. Que era o nome de mulher? Mila. Mila! Lembrei. Saímos na palma, falei? É. Um detalhe importante do Netinho: que ele, esse tempo atrás, ele se declarou homossexual. Verdade. Depois mudou de ideia, você viu? Ele mudou de ideia? Não, que ele tinha falado. Não mudou, demais, lembra? Não, não vejo nada de mal nessas coisas. Ah, então ele é bissexual, né? É bissexual o nome disso, né? É, retardado. Vontade de dar o cu, eu chamo isso. Você é trouxa. Gente, além, claro, que deve ter mais celebridades. Tem que um, a gente não esqueceu, falou, né? A gente não falou. Guardão pra gente, Léo é melhor. Jaime. O Léo Jaime, é verdade. Ainda encontro. Mas o Léo Jaime tá aí, né? Na mídia, né? Bombando. Tá bombando muito. Ele vai voltar agora com o programa dele. Ele vai voltar, ele tocou, ele tem muito. Ele voltou com uma música nova. Ainda, ele tem um CD que ainda encontra a Fórmula de Amor. Não, versão normal, que remix. Porra de Fórmula de Amor, remix, é assim que tá encontrando. Axé, funk. É. Versão gospel. Cantiga de Natal. Como, Thiago, como Natal seria essa música na versão gospel? Ainda encontra a Fórmula do Amor de Jesus. Muito bem. Axé. Ainda, vai passando o guardanapo na mesinha. Ainda encontra a Fórmula do Amor. A Fórmula de descer do Pelourinho. Rock. Puta, Afonso! Callbacks, né? Funciona. Isso aí, galera. Então, a gente pode ter mais, mas não vai esqueceu entrar. É. Mas tá tarde, a gente não quer ir embora. É, já é meia-noite, é quase uma da manhã. Eu moro em Pinhais. Diz uma coisa, Afonso, de todos que a gente falou, de quem se sentiu mais falta? Tipo assim, caralho, é verdade, olha. Se eu lembrasse, agora ele me dá uma vontade de chorar. É. Sabe o que vocês? Quando você escuta música antiga, você começa, se remete ao passado, né? Quem? O Netinho. Netinho. Mila. Não, Afonso chorando agora aqui. De amor com você. Afonso indo às lágrimas. Ah, continua, Afonso, vamos cantar. Tem matinhos nas apagado. Com o farol tá aqui, mas teu farol tá apagado. Tá aceso. Tá baixo. Você, Thiago, qual que é a música? Thiago, qual? De todas as bandas que a gente falou aqui. Qual que você mais esquece? Todas, né? Qual que eu mais esqueço? Todas. Ah, mas aqui eu... Deixa eu ver aqui. De todas que a gente falou, que foram muitas, né? Foram inúmeras. A PPMM. Foram mais. Bem, pode ser a banda que você falou que você até comprou um CD. Virguloides não, mas não era eles, não. Virguloides não era eles, no meu gosto. Bora tentando adivinhar aí, querido. É, que eu gosto muito, muito mesmo, gente. Eu sei lá, eu sempre... Linda. Não, eu pensei nela também, mas não vou escolher esse, não. Gosto muito. Como uma deusa. Verdade, essa música também. Pô, pegou o meu, agora tem que fazer falar um diferente. Você me mantém. Canta comigo, por favor. Eu vou fazer a segunda voz. Me diz, me leva além. Tão perto da... Não, daí você já tá cantando KLB. Lentes, lentes, como eu quero te amar. A gente não botou KLB na lista. Então. KLB. É que eles não sumiram, né? Que na verdade eles estão na. Eles estão na eles política agora. Sumiram, só estão em casa, né? Sumiram, só não estão mais fazendo show, né? Ai, eles só não têm mais sucesso. Isso aí, galera. Tem um pouco. Um pouco mais. Nossa, sabe o que eu lembrei dele? Biafra. Camargo. Biafra é o nome dele. Quem? Do cara que eu falei que era esse Tanino da Renovar. Ah, o Biafra. O Biafra. Ama. Não, voa, voa. Subi, subi. Era ele, cara. E por onde foi? Thiago, ele me era o Biafra. O Biafra, né, cara? Então, ele é pequenininho, assim. Uhum. Eu fui no show do Denorex. Nossa, do Denorex, foi? Que o Denorex convidou eles. Eles. O Bi e o Afra. Subi. Guilherme Arantes. Guilherme Santiago. Tá se achando. Planeta. Ó, oh, agora eu tô lembrando. Mais um. Esqueci. Silvinho. Silvinho não é da nossa época. Guarda meu ursinho, blá blá, de brinquedo. Aquele que cantava também, só fez um sucesso, gente. Esse só fez um sucesso, não lembro o nome dele. Talvez algum de vocês lembrem. Meu, meu, não diga adeus. Caralho, ele só canta essa música, cara. Eles eu tenho tanto medo de brindar sem o seu amor. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara. Catinguelê. Catinguelê. Mas Catinguelê não tá esquecido. É uma banda mesmo, né? Ora, não. Não, mas ainda tem Catinguelê. Não, tem o Salgadinho. Eles voltaram, Salgadinho. Versão gospel. É que a maioria, muita gente aí que virou gospel, né? Tá cantando pra Jesus. Tá esquecido dinheiro, por nós e está aos olhos. Nossa, apavorei agora. Apavorou agora. Apavorou Deus. É só lembrar disso, ele pensou, fui salvar, me fudi. Jesus pensa nisso. Tanta gente pra salvar. Deixei o Plínio sozinho e me fudi. Afonso, agradecimentos. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar. Obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos os ouvintes aí que estão. Alô, minha querida, você tá de madrugada aí ouvindo o programa. Você tá de. O que você tá vestindo? Tá de sainha, você tá. Fala pra mim, que você tá vestindo? Beze. Não, eu quero mandar um beijo pra todos. Tá? Você, pra quem escuta e não comenta. Você que for bonita, tem muita você gente, que você é você tem muita mulher. Gente. Começa a me seguir. Ó, deixa eu falar uma coisa. Afonso Padilha. Duvidão. Deixa eu falar uma coisa. Beijão. Meia-noite 46 agora. Esse gente, momento... você que se acha linda, eu quero fazer uma coisa, eu quero mais descobrir. Coisa, Afonso, o que você acha disso, Afonso? Eu você acho... que tá em casa agora ouvindo, você que se acha uma garota linda, maravilhosa, perfeita. Deus, você vai mandar ppra gente o que é que você estava vestindo na hora eu que ouvi o programa. Duvido muito que vocês façam isso. Ninguém vai fazer. Tira a mão do... Mas só isso, só queria agradecer o pessoal, segue no Twitter, @ThiagoStandup, e muito obrigado, beijo com o direito Vitor Sala, beijo na xoxota de vocês. Eu queria mandar a todos um belo vai tomar no cu. Vou falar que eu não tô fazendo mais aqueles agradecimentos pessoais, só vou fazer agradecimento pessoal. Segundo Deus, todos são bem que... Só vou fazer agradecimento pessoal quando passar de 10 comentários cada episódio. Cada episódio, aí, tipo, Marcio, botou... 10 episódios, eu vou falar o nome de um por um. Se quiser, ainda leio o comentário no ar ainda. Se quiser, ainda eu mando todo mundo se foder. 10 comentários. Então, beleza, gente. Se vocês lembrarem que alguém que nós esquecemos, guarda. Fala aí. Mentira, entre seus amigos. Na comunidade lá. Fala um dia, talvez. Se passar de 10 comentários, a gente possa ler aí. Talvez. Tá bom, gente? Exatamente. Aí não, eu queria mandar um beijo pra Stephanie, só. Em especial. Stephanie só é legal, né? Porque era Stephanie só. Né? Stephanie só. Que ela deve ter uma datadinha aí que deve fazer um estrago. Vai que o segundo dia vai pra Salvador, vai, né? Fazer um stand-up lá. Né? Eu já tenho onde dormir. Tem onde comer. Passando o guardanapo na mesinha. Vou subir o pelourinho com ela. A ladeira do pelouro. Ai, gostosa. Tchau. Tchau, fomos. Então é isso, aí, galera. Tchau, fui. Nossa, meu Deus do céu. Me sigam no Twitter, @mrc9002. Sigam o Pode Rir também, @PodRir. E no final, agora aqui, nós vamos colocar os melhores momentos do debate da Wesley Roriz. Certo, gente? Abraço, tchau! O tema é saúde. Faz a pergunta agora, é a candidata Wesley Roriz. Candidato, eu queria fazer o Toninho do PSOL. Não, a senhora tem que fazer a pergunta agora, de acordo com as regras, ao candidato Eduardo Brandão, da TV. Ele ainda não respondeu nesse bloco. Candidato, qual a sua proposta para resolver o problema da saúde no Distrito Federal? Olha, doutora Guinello, nós vamos intensificar o combate. Não seria o combate de tudo aquilo que o senhor perguntou para mim? Eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... Eu faço a pergunta a Toninho do PSOL. O senhor antes era do Toninho, o senhor era do PT. E o Toninho do PSOL, porque o senhor é, e sua esposa, é a doutora Maninha, que eu tenho muita consideração, saíram do PT. Que resposta o senhor me daria a isso? O senhor quem chegou a participar do PT, no início, mas depois viu que não daria certo. Não daria certo porque havia muita prevenção, porque ele era fazendeiro. Ora, ser fazendeiro não é crime. Então eu diria para o senhor, que o senhor hoje está no PSOL, mas o senhor foi do PT, mas acontece que hoje as coisas mudaram muito. A saúde será prioridade absoluta. Eu diria que o povo de Brasília há de recordar o passado. Meu marido criou também 9 cidades em Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, dentre outras foram citadas e criadas no governo de Roriz, com infraestrutura adequada para resolver a falta de moradia digna. A senhora encerrou? Encerrei. O que a senhora acha dessas propostas de mudar o transporte público para respeitar profundamente o nosso povo? Olha, doutora Guinello, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte. Eu acho que tudo vai ter o seu dia e seu lugar na hora certa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi do Partido Comunista. Partido que não acredita em Deus. E agora está no PT. E que expulsou, o PT expulsou quem era, que não é contra, que é contra o aborto. Que não é contra o aborto. O senhor é a favor ou contra o aborto? Poderia responder, né, a pergunta sobre o transporte. Bom, a pergunta que o senhor fez do transporte, eu disse que tudo tem sua hora e que nós vamos fazer. Mas eu sou cristã e sou a favor da vida. Me coloco frontalmente contra qualquer tentativa de interromper a vida. O senhor não me deu essa resposta. Bom, então eu fui criada com a honestidade na minha casa, na minha família, era a coisa primeira que tinha. Então eu não concordo com corrupção. Nós haveremos de fazer um governo sem nenhuma mácula de deixar para trás. O tema sorteado agora é... O tema é gestão pública. Eu quero perguntar aqui... Perguntar para o Toninho. Como o senhor vai resolver o problema da falta de emprego no Distrito Federal? Desculpa, é só uma... Se o tema é gestão pública, eu vou falar sobre o outro. A senhora quer detalhar mais a sua pergunta? Ah, sim. Que emprego está relacionado, emprego tá. Público está relacionado ao tema gestão pública. Isso é a falta de... Sem problema, claro. Até falaria. Qual foi? Gestão pública. Gestão pública. Pública. Eu acredito que gestão pública está aqui, tá? Beneficiado ao povo de Brasília, que está precisando de uma segurança na retidão, naquela segurança que eles podem sair a qualquer hora do dia ou da noite, sem nenhum atropelamento de gente que vem para atacar. Eu acho que não tem impedimento nenhum da minha candidatura. Por que eu perguntaria? Se eu, meu marido é Roriz, eu sou Roriz, sou casada, não tem problema nenhum. Creio que foi a primeira vez que eu venho a um debate. Não tinha vindo. E quem vai mandar nesse governo sou eu. Obrigado. Boa noite e até dia 3. Você pode confiar no Wesley. E pode rir, tu desceu e eu subi. E pode rir, tu desceu e